Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui eles estão no Jovem Nerd e me bata no Jabba de Bata! Que isso, rapaz? Que isso? Que isso? Aneurisma, Jovem Nerd. Isso é o que você fala quando você não sabe realmente o que falar e tem que gravar. É, aqui é o Tucano e eu acho muito maneiro esses nerdcasts sobre crossdressing. Aqui é o Afonso Solano e o Sam Fisher sempre será melhor que o Solid Snake. Ah, sempre, sempre. Sempre. Que eu adoro expor e eu sou do contra. Tem um cabelinho também que nem ele, né? Não. Puta ninguém... que pariu! Caraca, cara, referência. Essa. Dá uma cambalhota pra trás quando morre também. Que é Carlos Volto e na guerra dos crossovers, ou você ganha ou você é esculachado. Nossa senhora. É boa, é. Então uma tá bom. Você entendeu? Então tá bom. Uma referência. Uma reverência. Guerra... Que é o Elias Maluco, não? Nossa, velho. Caraca! Peraí, que eu vou tomar uma cachaça pra entrar no nível de sintonia com vocês, cara. Tá foda, depois eu sou bêbado. Aqui é a Azaghal, gentileza gera gentileza. Nossa, meu Deus do céu. É uma referência. Muito bem, né? Estamos aqui em nosso encontro semestral. Agora já é tradição semestral do nosso grande Nerdcast de combate de crossovers. A regra é dois personagens de universos de ficção diferentes, de completamente diferentes, caras que não... nunca se encontrariam, a gente vai colocar eles aqui para se enfrentar e vamos dizer já o resultado. Quem é que ganha? Dois personagens entram, um só sai. Exatamente. Ou seja, no mundo real são um bando de adultos falando de pessoas que não existem. Exatamente. É uma realidade alternativa de um mundo imaginário. Exatamente. Puta que pariu. Mais retardado impossível, né? Vamos para os meios. Canelada. Muito bem, Zé, vamos para mais uma semana de vez em Caneladas do Nerdcast! Não vamos, Jovem Nerd. Não vamos. Dessa vez não, porque nós estamos viajando novamente. Olha só, férias antecipadas, inesperadas. Muitos já estão sabendo, a maioria, na verdade, já ouviram no programa 301... que nós fomos agraciados com uma viagem para a Europa. Olha só, que bonito. E no período de 17 de março até o dia 8 de abril... Sim. Nós não estaremos presentes no Brasil. Exatamente. Então você deixa o seu recado ou entra em contato com o nosso departamento comercial. Exato. Então não teremos leitura de e-mails durante esse período, mas depois voltamos com muitas atrações, com Nerd Tour em vídeo no Nerd Office. Vai ser muito legal, lugares novos. Isso, exatamente. Estamos na Itália, ou dependendo de onde você estiver ouvindo esse programa, estamos na França. Exatamente. Mas, como já avisamos, fique tranquilo que o Nerdcast, o Nerd Office e o Nerd Player continuam a todo vapor. Olha. E a Nerd Store também. É, muito bom, muito bom. Agora não para, agora não para. A máquina está em movimento. Movimento. Então, é qualquer coisa, fala lá com o Gaveta. Quem quer começar? Que embate okay. A gente... Eu só quero deixar bem claro antes uma coisa. Eu não vou comentar nenhum crossover em que cite Goku, Crato e Capitão Nascimento. Já deu essa porra, velho. Tá bom. Vocês nunca fizeram Jesus versus o Capeta, né? Até aquela música que diz: o cara mais underground que eu conheço é o diabo. Tem uma música assim, cara. O cara mais underground. Tá até tocando aí. Esse aí foi o fundo do poço mesmo. Rapaz, Jesus sempre vence, rapaz. Tem essa briga no A Última Tentação de Cristo. É, lá ele perde. Exatamente, quando o Duende Verde lá na cruz, né? É, ele perde. Duende Verde. Porque eu fico chateado quando as pessoas falam assim: ah, mas Jesus era Deus versus o diabo. Não, Jesus era o Era o filho do senhor. Depende da interpretação. Jesus pode significar o seguinte: se você pensar assim, Jesus é o avatar de Deus na Terra. Nossa. Tem muita coisa. É, tem muita interpretação. É complicado. Ah, mas então vamos pegar as vantagens, os parâmetros de cada um. Por exemplo, Jesus tem cabelo comprido, o diabo é careca. Depende, certo? Depende. Cara, o diabo já foi a Elizabeth Hurley. Exato. Puta merda. Ele já foi Al Pacino e o De Niro. Exato. E o De Niro tinha cabelo comprido na época. Vamos lá, beleza. Quem já foi Jesus? Jim Caviezel. Isso. Acabou a carreira do cara depois que ele foi Jesus. Não, Jim Caviezel. Tomou um raio na cabeça e sobreviveu. Mas ele tá dando porrada. O cara por esse filme foi crucificado, né, cara? Coitado. Então, olha só. Jesus pode curar as pessoas. Certo. O diabo faz o quê com as mãos? Mas nada? O diabo pode curar, mas ele cobra. Ele cobra? Tudo pro diabo tem um preço. É verdade. Isso não quer dizer nada. Jesus, por não cobrar, foi crucificado. Jesus tinha um preço. Foram quantas moedas? 30 dinheiros. Tinha o preço da traição, né? Pô? Exato, mas foi... Mas olha só, quer ver um atributo que poucas pessoas se lembram? Jesus carregou a cruz durante muitas milhas de distância. Então isso significa que ele era fisicamente adequado para uma pancadaria. Com certeza. Ai, tudo certo. Ai, ai, tem a galera que não vai gostar disso. Ué, mas eu tô falando bem. Quando o Jovem Nerd faz o ai ai do Gugu, é porque não. Tem uma galera que não vai gostar disso. Ah, mas claro que vão. Ele tá ganhando a luta aí, pô. Let's get ready to rumble! Let's get it on! Ned Stark versus Boromir. Eu não sei que referência é essa, porque é o mesmo cara. Mas a falta de talento, tu derrota os dois, né, cara? Não, que isso? Que isso? Vamos pensar, pelo lado pessoal, assim, o Ned Stark tem mais honra que o Boromir. Honra não ganha porrada. Exatamente, é, então vamos dar uma porrada. Aí a honra fudeu o Ned Stark, na verdade. O Ned Stark é um velho. É, o Boromir não era velho. Beleza, vamos pegar o Ned Stark na época que ele ganhou a guerra. Ah, ele devia ser porradeiro. Beleza, aí, porra, ele praticamente ganhou aquela guerra. Não, peraí, ó. Acho que não dá pra gente perder mais do que 20 segundos com essa cruzada. Não tem muito parâmetro pra gente trabalhar. Claro que aqui. Tem. Como não tem? O Boromir é um cara sobre-humano. Não é que nem o Ned Stark, não dá pra comparar. Por que o Boromir é sobre-humano? É, por quê? Porra, cara, ele é o cara do nível do Aragorn. Ele é só pra a trombeta e todo mundo ouve. Ah, peraí, você tá colocando... Não, porque eu ia falar que o Ned Stark tem a espada mega aggressive. Ah, que maneiro! Que é espada mega aggressive, que é pra anime, espada de anime. Eu vou ser sincero, eu nunca achei maneiro aquela espadona. Não achei. Gelo? Não é maneiro. Mega espada? Não é maneiro, não é funcional. Contra ele, duas mãos, contra o Boromir que carrega uma espada... Não. Long sword e escudo. Se é pra você fazer um crossover direito, vamos botar, então, Ned Stark contra Ned Flanders. Com ou sem camisa. O Flanders é fodão, hein? Atirou a camisa. É sinistro. Os dois são velhos, né? O Flanders é sinistro. O Flanders é aquele maluco lá que... Como é que é? Aquele... Tinha um jardineiro da escola. Willy também é sarado sem camisa. O cara também era foda. Porra, né? E o velho Dragon Ball também. Não, olha só, o Flanders, ele é aliado no combate de Jesus contra o diabo. Exatamente. Se bem que o Flanders já virou diabo em alguns episódios. É verdade. uma porradaria louca que ia ser irada, ia ser... Não precisava nem ser briga, podia ser disputa pra ver quem bebe mais uísque. É o velho lá do Coração Valente contra o Zelador Willy. Mas sabe quem ganha? Sabe quem ganha, Tucano? A Marion do Indiana Jones. Isso. Ah, boa! Ela ganha de todo mundo. Ganha da Drew Barrymore, ganha de todo mundo. Ganha da Drew Barrymore? Que what the hell? É, Drew Barrymore? Onde que a Drew Barrymore saiu dessa Ela história? Fez uma cena igual naquele filme das Panteras. Ah, fez? Porra, no início Panteras 2 lá, ela fez. Jovem Nerd citando Panteras. Ah, cara, todo mundo viu, cara. Todo mundo viu, tá todo mundo falando aí, todo mundo viu. Sabe de quem elas não ganham? Do Tavito. O Tavito? Caraca, agora tu ressuscitou o Tavito. Se bem que o Tavito original não tava no bar, né? Mas ele era uma lenda. Porque aqueles dois lá, vou te falar, viu? A gente botava cachaça pra eles, um distraía o outro e jogava fora a cachaça, velho. Porque os caras não estavam aguentando o nosso ritmo. Tá, Let's get ready to rumble! Let's get it on! Munha versus Gandalf. Ah, eles vão botar o combate dos magos. O Monra não é um mago, né? Como é não? É um mago, sim. É um mago, sim. Ah, ele ele seria tipo... É, ele canaliza, ele na verdade é um canalizador do mal. Mas ele usa poderes mágicos, ele tira raio da mão, ele voa, aquela porra. Ele é um lich. Ele é um lich, espécie de lich, né? É verdade. É, pois é. Mas não, ele é um gatinho lá pro Lion, né? Tipo, acho que aquilo ali já indica pra ele que ele... É, ele é o mal sempre vivo, ele não pode ser vencido, mas em compensação, tu bota um espelho na frente dele e ele volta pra tumba, né, cara? É, sim. É, tem o truque, né? Você me explica por que os Thundercats nunca queimaram aquela tumba? Queimaram? Porque os Thundercats são lawful good. O cara era evil, era chaotic evil, caralho. Se você vai falar de Thundercats, então agora eu lembrei um. Thundercats versus Silverhawks. Silverhawks! Era do mesmo criador. Era, né? era a mesma parada, era igual. Só que era Thundercats no espaço. Eu acho que os Silverhawks ganham, né? Fácil. Por quê? Porque eles pegam os Thundercats, levam pro vácuo, soltam e ele morre. Peraí, mas a gente já viu o Silverhawks fazendo a reentrada atmosférica? Eles aguentam? Claro que aguentam. É verdade. Pra começar, que eles tinham asa no espaço. Sim. E demonstram um total desrespeito pelas leis. Era style porque eles colavam os braços assim na lateral e abria. Abria a nave. Não, mas o mais style era ele meter a mão na cara e isso aí... fazer aquela máscara, né? Era bem maneiro. Eu não lembro dos poderes dos Silverhawks, além de cantar maravilhosamente bem na abertura. Eles soltavam raios, assim? Tinha um que lançava laser dos ombros. É, acho que a maioria, na verdade. A maioria. Laser? Ah, era meio bizarro. Ombro. É, porque ele voava como se fosse uma nave no espaço e ele soltava laser dos ombros. Olha, laser dos ombros é o predador, né? Se a disputa entre eles fosse uma espécie de concurso de cheerleaders, os Thundercats ganhariam. Que a música é muito mais empolgante e eles são muito mais fodas no malabarismo do final. Ah, malabarismo. Aliás, a música, alguém já conseguiu entender o que ela diz, cara? Ah, ela diz... Thundercats, como é que é? Are on the loose, não é isso? Thundercats are on the loose. Os Thundercats estão soltos. Thundercats are on the loose. Thundercats are loose. Are loose. É, sei lá, are free to go. Peraí. Eles Thundercats soltos, are all soltos. Around the place. Não é isso, não, tô maluco. Não, olha só. A gente tá maluco, olha. Eu abri aqui, ó. Someone call the animal control department. Né? Feel the magic, hear the olha bird. Só. Thundercats are on the move. Ok? Então é falando nos anos 80. Pera aí. Ah, on the move. Cara, não, agora mudou. É a parada meio MC Hammer. On the move. Thundercats are on the move. Thundercats are loose. Aí sim. Ah, olha aí. Aí depois. Feel the magic, hear the roar. Escute o rugido. Thundercats are loose. É isso. Thundercats estão perdidos? Estão perdidos? Olha. Tipo isso. Estão perdidos por aí. Faria sentido, né? Thundercats estão perdidos, é foda. Peraí, olha só, você me explica uma coisa. O Lion acionava o olho de Tandera e colocava o logomarca lá no céu e os Thundercats piscavam o olhinho e tá! E corriam pra ajudá-la. Uh-huh. Né? Isso. Isso dava que tipo de poder? Nunca ficou claro, né? Rage. Isso dava um raid, um boost pros Thundercats? Dava, eles ficavam excitados. É como se o Lion estivesse no cio. Não, o primeiro poder que dá é teleporte, né? Porque os caras chegam onde tá o Lion em questão de, sei lá, segundos. Não importa onde os caras estejam. Mas olha só, o Tiger conseguia realmente se teleportar com aquele chicotinho dele. A Chitara tinha super velocidade. Ah, ele não se teleportava, ele ficava invisível. Não. Ah, sim, ele ficava invisível. Não, mas ele também... Aí ele ficava invisível, aparecia em outro lugar e se deportou. Tá bom. Era uma coisa meio Banff, assim, do noturno. E... Era, mas eu acho que não era teleporte a grande distância, não, cara. Era blink. Não era blink, não, cara. Ele ficava invisível só, caralho. E você não via onde ele tava indo. Mas por algum tempo só, né? E não era teleporte daqui pra lá muito longe. Era só pro cara se esquivar das paradas, entendeu? Chama-se sim. Blink, isso aí. Ah, mas agora, resgatando aqui o Mon-Ra, já que estamos presos em Thundercats, o Mon-Ra eu acho que vence primeiro, pelo menos o primeiro round do Gandalf. Depende de como vai ser o combate. Porque o Mon-Ra... Não, contrário, maluco. Porque o Mon-Ra tá aqui, espírito de magia. O Mon-Ra sempre começa na forma decadente. O primeiro round, não. Se o Gandalf tiver uma 44... Ganha na hora. Mas o Gandalf teve que pedir ajuda. pra uma borboletinha. Não, mas olha só. O Mu'Ha pede ajuda pros espíritos do mal, mas meu irmão. Mas o Gandalf bateu no Balrog. Sozinho, cara. Sem borboletinha, sem nada. Ele morreu junto com o Balrog. Ele morre junto com o Mu'Ha e volta. Mas então. O Mu'Ha não morre, esse que é o problema. Então eles vão ficar nessa luta pois eternamente. É, não, o Mu'Ha já morreu, né? Não, o Mu'Ha não. Não, ele... Enquanto o mal existir, o Mu'Ha vive. Assim, vocês sabem que, na verdade, o Gandalf nunca vai lutar com o Mu'Ha, né? Ele vai pegar um bando de babacas que vão lutar por ele. Os Thundercats. Essa é a história... Primeiro ele vai estudar o Mu'Ha durante não sei quantos anos, né? Aí vai. Cara, Gandalf foi pra Tandera disfarçado de Jaga. Contactou os Thundercats e eles aí mataram o Mu'Ha. E se o Jaga lutasse contra o Obi-Wan Kenobi? É uma boa. Peraí, mas o Jaga espírito contra o Obi-Wan espírito? Não, o Jaga espírito e o Obi-Wan espírito. Ia ficar só os dois se bater assim. Espírito não briga, espírito só fica contemplando. O espírito do Jaga a gente sabe que pode dar porrada, porque tem um episódio que ele faz isso. Que isso? Ele dá pancada em forma espiritual? É, em outro cara também em forma espiritual. Na verdade, a luta tem que ser entre o Jaga e o Qui-Gon Jinn. Por quê? Porque os dois tiveram a mesma ideia idiota de confiar o futuro numa mão de uma criança. Exatamente. Let's get ready to rumble! Let's get it on! Wolverine versus um Jedi. Então, aí tem uma parada que é bom analisar. Você tá considerando a trilogia nova ou não? Porque tá diferente. Eu acho que então, a gente pode nunca considerar a trilogia nova. Se você também, não considerar, é o Jedi. Se você considerar, porque é o seguinte, na trilogia nova, o cara, assim, o lightsaber, ele não arrebenta o metal instantaneamente. Tanto é que o cara mete lá e a parada vai derretendo. Então, isso que eu queria saber, será que o adamantium não... a lightsaber não consegue cortar as garras de adamantium? Não consegue, o adamantium é indestrutível, ponto final. Isso. Então... É mais fácil o adamantium cortar o lightsaber... Cai três pedacinhos de laser no chão. Exato. A luta não ia funcionar. Porque o Jedi ia ficar lá, golpe da mão, né? De cortar a mão fora. O velho truque de cortar a mão fora. E não corta. Não corta a mão do Wolverine. Vou cortar a cabeça dele, vou cortar o tronco. Nada, não ia adiantar. Não corta. Exato. E o Wolverine ia fatiar. Fatiar. Qualquer... Meu irmão, eu tenho até pena do Jedi. Então calma. Então, peraí. Esquece de qualquer Jedi. Vamos botar o Starkiller, que é o Jedi do Force Unleashed, que é o Jedi mais poderoso, mais mamateiro. Não, bota um Jedi direito. Não. Bota um Jedi direito. Caralho. O Jedi direito é foda. Eu nunca ouvi falar desse Jedi, velho. Esse Jedi, por incrível que pareça, é o mais foda de todos. É, o Jedi mais mamateiro é o Starkiller, que tem super force push, ele faz tudo. Não, é porque ele tem os poderes exagerados pro jogo ficar legal, entendeu? Você quer... Já entendi. Você tá querendo colocar uma parada nível super-herói pra encarar o Wolverine. Sim. Entendi. Se colocar o Luke, não fica nível super-herói, isso quer dizer. É, isso, sim, com certeza. Entendi. O Starkiller, ele manda um ultra force push que o Wolverine voa longe. Voa longe e aí ele volta. Mil vezes. Não, peraí, poder mental não estamos contando. Então. Opa, peraí. E o estrangulamento? Ah, esse Mas eles não podem usar. Se usar. Não, o Starkiller pode. Então não é Jedi, é Sith. É, mas ele é uma mistura. Na verdade, o Luke prova que, tipo, isso aí você pode usar. É lado bom, lado mal. Gente, olha só. Você pode estrangular o Wolverine quantas vezes você quiser. Ele vai cair sem ar e vai voltar. Sabe qual é o problema dessa luta? É que o Jedi, ele vai ser inocente. Vai acontecer exatamente isso que o Zagal falou. Vai ser uma porradaria fatal. Aí o cara vai, tipo... Mata, entre aspas, o Wolverine. O Wolverine cai, tipo... Ah. Aí o cara vai começar a dar uma lição de moral. O Wolverine vai lá e... Sabe qual é? Na hora que o cara menos, o cara começa a dialogar e... Ah, matei você. Ele não vai saber, ele não vai perceber. O Wolverine é sujo, o Jedi não é sujo. Mas calma aí. Então, ninguém tá considerando, então, poder mental, como eu falei antes. Não, considera, mas o... Então, se considerar, eu acho que... Cara, a chance... O Logan também tem uma espécie de pré-comunicação. É, ele é X-Men, cara. Ele é X-Men. O nylon dele, aquele nylon da máscara, dá proteção contra o poder mental. Capacete do Juggernaut aí, perfeito. Mas não sei, onde é que você viu isso? Que o cara tinha resistência. Todo X-Men tem um treinamento pra resistir a... Porra nenhuma. Claro. Caraca, agora, cara. O Wolverine tem a cabeça tão fragmentada. É porque eles fizeram o treinamento com o Leonardo DiCaprio, né? Ah! Não, agora falando sério, o Logan, ele tem... É, vários dispositivos lá, a cabeça dele é toda zoada. Então não tem como qualquer Jedi penetrar na cabeça dele pra fazer Jedi não, mas Trick. Não é qualquer Jedi, né? É o Jedi mais poderoso aí que tem. Ah, aí, mas cara. Esse Jedi aí, ele é meio esquisito, ah, mas cara. Ó, peraí, os poderes mentais do Jedi só funcionam quem tem mente fraca. O Wolverine tem mente fraca. É que eu tô falando. É. O cara é treinado. Ou tu acha que não? Ele fudeu com a Hydra toda, cara, né? Naquela mente séria. Cara, os poderes Jedi da mente não funcionam nem naquele... Né? Isso não conta porque não existe. Mas não funcionaram no Jabba. Se um Jedi tentar fuder a cabeça do Wolverine e sai zoado lá de dentro. Cara, é, não, mas eu acho que realmente não. A gente tá tentando derrotar o Wolverine aqui, mas não consegue. O Wolverine, ele sai de todas. Só tem um cara que ganha do Wolverine. Que é o Lobo. Não vale. Lobo já foi. Já teve seu momento. Se a ficar falando de Lobo, fodeu. Eu realmente acho que se você considerar a trilogia antiga, assim, o Sabre Luz corta tudo, cara. Aí dá. Mas quando você pega um metal que não é cortado por nada... Claro que é, rapaz. Como é que derreteram o Damante, então? Não, ele não foi destruído, ele foi levado... Foi destruído, foi... Não. O Adamante... Peraí. O Adamante é uma liga que eles fazem. Exato. E ela já nasce derretida, e quando endurece, nunca mais. Never again. Nossa. Entendeu? Caralho, esse mundo de história em quadrinho é sensacional, né? Eu acho que, pra ser justo, tem que ser... Lembra do final do episódio 2, que tem uma porrada de Jedi na arena? Na arena, todo mundo achou que ia ser uma luta foda, foi uma merda? É. Eu, é tosquíssimo. Então, imagina aqueles Jedi todos contra o Wolverine. Naquela arena. Cara, não, por isso que você tem que... Por isso que a primeira coisa que eu estabeleci foi isso, cara. Você tá contando a nova trilogia. Se tiver, aí cagou tudo, meu irmão. Pô, cara, não, beleza, vamos contar. Vamos contar a trilogia antiga. Mais fácil ainda. Um bando de velhinho, todo devagarzinho. Porra, é 2 segundos, cara. Vá. Quando o cara fala vá de valeu, vá! Quando ele fala leu, o coração do malandro já tá na garra. Não deu tempo nem do Obi-Wan sacar o lightsaber. O Wolverine deu um atatafarod no cara. Tem 3 Jedi na trilogia antiga. Exato. Yoda velhinho, Obi-Wan velhinho e Luke prematuro. Exato. Os antigos tomam porrada mais fácil ainda. Mas não, mesmo não, se o Wolverine... Não. Mesmo se o Wolverine perdesse membros, ele ia continuar avançando, cara. Esse que é o problema do Wolverine. O único membro que poderia perder, que não tem osso, não interferir tanto na luta, né? Vai continuar nascendo, né? Toda hora, velho. Será que acontece isso? Tá bom. Olha o Jovem Nerd, sempre imaginando coisas. O negócio é, o quão melhor em luta... Vamos pensar, vamos tirar a espada e as garras do Wolverine. Porra! Não, pensar na luta, num corpo a corpo. Não. Wolverine destrói um não, Jedi. Não, mas aí não vale. Você tem que colocar todas as habilidades que... Porra, que merda é essa? Você de sunga na praia, é isso? Não, porque aí, mesmo com a lightsaber... Ah, a lightsaber corta tudo. Beleza, pode continuar cortando tudo. Mas a habilidade do Wolverine acaba com o Jedi. É, isso o Carlos falou, é bem observado. Quero ver acertar o Wolverine. Wolverine luta com ninjas. Pede, o Jedi... As pencas. Jedi sem lightsaber tá fudido. O Obi-Wan, ele fala pro Anakin lá, this weapon is your life. É, vamos ser sinceros, o Jedi, na maioria das vezes, até com a lightsaber, ele tá na merda. O Yoda já ensinou o Luke. Não, a força é superior à lightsaber. Você não precisa da lightsaber pra... Mas o único Jedi que sabe isso é o Yoda. É, isso era tipo uma coisa nova, era um trem. E ele deu 10 na pata do viado e fugiu pro planeta Mequetrefe. Don Corleone versus Tony Soprano. Então... Ah, não tem graça. Não cabe. Não cabe. O Tony Soprano é linha B de mafioso. Ele é mafioso de New Jersey. Pois é, cara. É, tem que ser Tony Soprano versus Clemenza. Exato. Não, versus Benny Blanco, from the Bronx. Andy Garcia. Peraí. Quando os caras são chefe de máfia, né? São. Então, eles não vão cair na porrada. Eles vão usar... Os braços deles. Aí Don Corleone destrói. Lógico, os braços do Don Corleone são muito mais longos. É, ele é mais influente, né? O cara era... O Don Corleone é de outra geração de máfia. Se for fazer um embate assim de máfia, é Tony Soprano versus Michael Corleone. E mesmo assim não dá. Porque a felicidade do Tony Soprano é quando os caras de Manhattan chamam ele pra... Exato. Pra uma reunião e tal. É tipo os ídolos sabe dele, sabe o que né? acontece? O Tony Soprano não tem nem autorização de matar o Don Corleone. É isso aí. Tá certo. Michael Corleone versus Tony Montana. Também não. De novo, é a família ou no mano a mano? Não, agora é no mano a mano. No mano a mano? Não, é impossível. Nunca, não, ganha onde? Mas o Corleone não entraria numa briga? É, claro que não. É, só ele não, mas... é que o Lu ia assassinar o outro, ia pegar o outro de surpresa. Não, o Michael Corleone ia marcar o jantar com o Tony Montana, iam botar a arma lá no banheiro pra ele. É nada, ele ia fazer uma proposta irrecusável pro Tony Montana. Você volta pra Cuba e nunca mais aparece aqui. O Tony Montana... É tipo o Sony. É tipo Sony Corleone. Exato. É meio... Então, aí esse pode cair na porrada. Tony Montana e o Sony Corleone. O Sony ganha. Aí tem uma porrada foda e o Sony ganha. Ele poderia ganhar do Andy Garcia. Qual é o nome dele no Poderoso Chefão 3? Vincent. Que também é esquentado. Mas é um merda. Pro Tony Montana tá bom. Mas olha só, é Tony Montana cheirado ou sóbrio? Mas ele tá sempre cheirado. Sempre. Mas isso montanha, é importante. Né, cara? Montanha. É, isso, porra, é um diferencial pra caramba, né? Qualquer um cheirado é um diferencial pra caramba, né? Porra, nessa de cheirado que vocês estão falando, eu vi um aqui, ó. Maradona versus Lord Voldemort. É o quê? É quem cheira mais? Aí, cara. Quem perdeu o nariz mais rápido. Eu não sei. Fui eu que coloquei, cara. Inspirado na Guerra das Malvinas. Let's get ready to rumble! Let's get it on! Exército Romano versus o Exército de Sauron. Quantidade, a mesma? Puta, não tem nem comparação, né, cara? Quem fez isso? Cara, e aí? Parada, primeiro que o Exército Romano nem aço tinha. Exército do Sauron tem troll, tem... Peraí, os Cavaleiros de Rohan tinham aço? Claro que tinha. Óbvio. Vocês acham que o Exército de Sauron ganha do Exército Romano? Claro. Se você tiver a mesma quantidade de tropas, sei lá, militares, soldados... Claro. Se você tiver a mesma... Nunca, cara. Tá maluco. Aonde? Tá maluco. O Exército Romano ganha. Ganha um romano, cara. Eles falam lá, esse cara usa, e os caras fazem a tartaruga. E depois o cara fala lá, ponta de seta, e manda ver, cara, e vai entrando. Puta, eu tenho certeza, cara. O Exército Romano, ele só funciona em formação. Isso. Formação cerrada. Se entrar um troll esmigalhando todo mundo, acabou a formação de qualquer tartaruga que tu bota. Tá maluco, cara. Nem com arma mágica. Não, porque o Exército Sauron não tem arma mágica. De onde você tirou isso? Ah, tem sim. Todo mundo ali tá batizado. Que isso? Aonde? Ah, ninguém tinha arma mágica, não. Só os dois. Ah, mas rola a magia assim, de leve. Quando cada um sai, toma uma abençoada ali. Pra começar, que assim, a gente vê... Porra, beleza, Exército Rohan são humanos, mas é humano de muito de fantasia, cara. Tu colocar, por exemplo, o próprio Orc, Orc é uma merdinha. O Orc, cara, ele não precisa descansar nunca. Porra, pra Uruk-hai, sabe? Tipo. Não, Exército de Sauron não tem Uruk-hai. Não, mas Orc já é sinistro. Orc já é uma parada só sinistra. Só na quantidade. Não, eles são desorganizados, eles não sabem lutar, eles ficam batendo com aquela espada. Eles não sabem lutar, maluco. Tem aquele cara lá, o Porquinho? Não, qual é o nome do cara que pega? O Wild Receiver, o cara sai correndo com a bomba. Não, aquilo era outro exército. Aquele cara é ninja, brother. Aquele era cara Saruman. Toma várias flechadas no peito, várias flechadas. Aquilo era Uruk-hai de Saruman, cara. Não é exército Sauron. Se vocês tivessem colocado... E aquilo ali não faz o menor sentido numa batalha, mas vambora. Se vocês tivessem colocado o exército romano e o exército do Saruman, aí sim. Mas o exército do Sauron é só volume, maluco. Não tem organização. Mas eles são suicidas, cara. Mas e daí, cara? Eles são suicidas, eles vão morrer. Vai ser mais fácil. Não, quem disse que são suicidas? Eles tanto que são. Eles se assustam e quase fogem quando o Rohan desce com os cavalos. Eu tenho certeza que o exército romano daria um pau nos caras. Exército Romano lutou contra elefante, contra tudo. Ah, elefante. Ele tomou um pau do elefante, né? No início, depois eles venceram os elefantes. Depois que o Aníbal idiota não invadiu Roma, não, ficou lá acampado. Então, olha só, vem aqueles olifantes, o Exército Romano faz que nem fez com o Aníbal. O cara faz uns caramuças qualquer, e aí todo mundo abre a fileira, O elefante idiota sai andando na fileira aberta e ele sai de lançada nos elefantes e mata. Demoraram 30 anos pra conseguir fazer isso. Se o elefante aparece na frente desse maluco, a única coisa que vão fazer é cocô na calça, cara. Não tem como você começar a fazer nada. Falar, não só tem. Pela parada do metal, assim, já acabou o exército. Que faz diferença, muita diferença dos... Peraí. Aço contra ferro. A carne do orc é mole. A carne do orc é mole. Os orcs não tem aço. Como ah, não tem mesmo. Como não? Como não? Então você tirou que aquilo é ferro, cara. Então você tirou que é aço. Ah, porque tudo é aço na Idade Média. Aqui na Idade Média? Não, eu até acreditaria que... Os Uruk-hai tem aço, porque aparece lá, eles mexeram. Ah, cara, então dá tudo Uruk-hai pra você. Tudo Uruk-hai, então beleza. Olha só. Eu vou botar uma luta mais organizada. Uruk-hai, já que o Jovem Nerd quer tanto, contra Leônidas e seus 300 espartanos. Boa! Ah, certo, do filme. Nas Termópilas? Tem que saber o cenário. Cara, se você for pegar qualquer personagem de Senhor dos Anéis do livro, eles perdem de qualquer um, né, cara? Eles iam ficar olhando pra graminha, descrevendo cada folha de grama, enquanto o exército romano ia detonar ele. É. Olha só, peraí. Então, os 300 nas Termópilas. Esse é o cenário da batalha? Por que eles ganharam o cenário? Porque jogou a moedinha e é o cenário nosso. Não, eu quero saber se eles vão estar nas temas. Porque são só 300, ah, né? O menor exército escolhe o campo. O Uruk-hai fala, tanto faz. Então, beleza. Faz. Nas termópilas. Qualquer lugar. Bota aí no random. Nos hot gates, os portões. Beleza, gates. Qualquer lugar, fango. As termas. Nas termas. Beleza, então é o seguinte, tem que definir assim. Peraí, Gabriel. Bota os 300 no abismo de Helm. Mas aí que tá. É o 300 do filme ou o 300 da vida real? Do filme. Do filme da porrada, é claro, né, cara? Ah, peraí. A gente tá escolhendo os Uruk-hai do filme ou da vida real? Olha aí. Let's get ready to rumble! Let's get it on! A Praça é Nossa versus Zorra Total. Pô, essa é nossa, acho que leva. E leva o quê, cara? Leva o quê? É uma boa pergunta. Pior ou melhor? Isso tem que saber. Não, é um combate, caraca. Isso não faz sentido. Mais sem graça. Eu acho que se for um combate, a Praça é Nossa ganha. Por quê? Porque a Praça é Nossa tem aquele cara que ficava com um canarinho, lembra? Que o canarinho ficava no telefone, o cara, meu amor, você é linda. Ele ficava no telefone. Mas parece uma vaca. Lembra disso? Aí o cara pegava o cara pela cintura, levantava, lembra? Esse cara é porradeiro, não é? Puta que pariu. Levantava o outro, quem levanta quem ali na Praça Nossa? Praça Nossa ganha pela depressão, ele deprime o adversário, né? Porra, é, né? Mas o Zorro Total não tá agora no lance de um trem? Eles, tá. Eles fizeram um upgrade agora, não é isso? Um metrô, sei lá. Tem certeza que foi upgrade? Tipo, é, pelo menos tá andando, né? Afundar o upgrade, né? Tipo, eles acham que se afundaram um pouquinho mais ali, exatamente, foi pro metrô. Tinha quem que tinha? Tinha a velha surda. Né? Ainda existe isso na Praça Nossa? Morreu. Ainda existe mundo, a Praça Nossa? Cara, a velha morreu. A que fazia a velha surda morreu, exatamente. Tinha o Shop Saints, como é que é o nome dele? Cara, essa galera toda morreu, cara. Gostava daquele maluco que ficava do lado do Carlos Alberto falando: homem! Esse cara não era a velha surda? Sei lá. Era. Acho que era, acho que era o mesmo ator. A velha surda era um ator? Não. Ela não era uma velha surda. Tu tá de sacanagem comigo. Acho que quem perde a luta é quem assistia. Sabe problema. Quem ganhava? Os trapalhões que eles tinham o Ted Balmarino. Com certeza. Os trapalhões davam porrada em todo mundo. Não, não. O Ted Balmarino não. E o Sargento Pincel, muito mais sinistro, cara. Sargento Pincel, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, só no passinho ali, sambinha e tapa na cara. Aquele alemãozão do cabelo enrolado. Porra, aquele cara era um capanga sinistro, né, cara? Aquele era foda. E eles eram amigos do Beto Carreiro, cara. Ah, e tinha o Chico. E o Didi tinha o Battle Cry dele, né? Que era o porrada! Tinha um golpe que o Didi dava de boxe, que ele metia a mão na cabeça, no testa do cara e dava com a outra. Não tinha um golpe desse? Tinha um negócio. Ele segurava, meio que preparava isso. Eles eram, o Didi e o Dedé juntos, era meio Bud Spencer e Terence Hill. Eles eram discípulos. Totalmente, né? Que inclusive teve uma vez que os dois foram no Brasil. Eles estavam gravando no Brasil e gravaram lá na Fundação Oswaldo Cruz, como se fosse o Palácio do Rei Brasileiro. Verdade, eu vi esse filme. Me lembro. Lembra? Não. Não me lembro, não. Mas... Mas tá resolvido. Let's get ready to rumble! Let's get it on! Olha só, mais porrada. Tyler Durden versus Anderson Silva. Não, isso aí. Caraca, aonde? Ué. Anderson Silva, primeiro, nunca ia lutar no Clube da Luta. Com certeza. Ele só luta por dinheiro. Ah, que isso? E com regrinha exato, de MMA. Não é isso, vai dizer que o cara que é lutador profissional luta por dinheiro? Lutador profissional, pô. Ele vai se machucar, ele vai correr o risco de lutar e se machucar? Não vai, cara, não vai. Esses caras não lutam fora do ringue. Ele é profissional porque ele ganha dinheiro. Tyler Durden não é porrador. Mas ele aguenta muita porrada. Cara. Ah, ele fica lá sangrando e rindo. se fosse um cara imaginário, eu também ia aguentar muita porrada. Não, mas o Tyler Durden é os dois, então você tem que contar a porrada que os dois tomam. Ah, mas o Edward Norton realmente é um matador, né, cara? Não, ele é um saco de pancada. A pegada do Tyler Durden não é exatamente a porrada. A parada dele é o convencimento. E criar o exército dele. Ah, então você acha que no final ele ia recrutar o Anderson Silva? É, pode ser, viu? É? Então joga um sabãozinho no ringue e o cara dá um... Tem o Tyler Durden, mas ele nunca mais ia poder tomar uma sopa num restaurante. Let's get ready to rumble! Let's get it on! Bruce Wayne versus Tony Stark. Ah, na porrada é Bruce Wayne, claro, Bruce Wayne, né? Com certeza. Mole, né? Sem a... E demole até com a roupa. Demole. É verdade. Bruce Wayne vai ter algum dispositivo no bolso. É aquela parada que eu sempre falo, assim, né? Você ficar... Cara, o Bruce Wayne, se for lutar contra o Homem de Ferro, ele vai levar uma bombinha lá de... Imp. É. Então. Né? Então, vai dar aquela... Acabou de ligar o Homem de Ferro. É isso que eu queria saber. Vamos, então, dar o upgrade. Batman versus Homem de Ferro. Aí é outra porrada diferente. Batman ganha. Batman é fácil. Ele dá um EMP, é verdade. O Batman ganhou do Super-Homem, cara. Existe aquele velho lema dos quadrinhos que diz que o Batman, com preparo, vence qualquer um. Qualquer um, exatamente. Isso aí. É. Isso aí, a galera lá dos amigos do MDM já dizem isso. E é verdade, cara. Se ele souber quem ele vai enfrentar... Essa luta vai ser assim. Vai ser como toda luta do Batman, que enfrenta o inimigo mais poderoso. Ele vai tomar porrada na primeira vez, vai fugir, vai voltar e vai vencer o cara. É sempre assim. Mas não é? O Batman é o Rock dos quadrinhos. Então, mas como é que ele vence? Com a cápsula de EMP, é isso? Aí tem mil. É, ele tem milhares de... pode infectar ele com vírus... Pode fazer uma outra armadura igual ou melhor. O Carlos vai longe pra caralho. Infectar o cara com um vírus. Carlos, porra. Cara, milhões de possibilidades. Ele pode oxidar a armadura do Tony Stark. É verdade, ele joga um agente oxidante daqueles sinistros que o Lucius Fox fez. Ele pode marcar a luta na praia. Em Santos ainda. Lendário. E o Batman consegue jogar o Homem de Ferro na areia de Santos e detona, né? Quebra tudo, mano. É pior que asfalto. Mas e financeiramente, quem que leva aí o poderio? É, isso é bom. Isso é boa pergunta. Quem é que compra quem? Stark compra as indústrias Wayne ou... As indústrias Stark são armamentistas, né? Então... Assim, o Stark ele não tem muita estratégia... financeira. Ele é meio porra louco e quem toma conta da empresa mesmo são os acionistas lá, a galera que sabe mexer nisso. O Bruce Wayne é a mesma coisa. Não, mas ele é mais estrategista. Ele sabe o que a empresa dele tá fazendo. Ele sabe tudo que a empresa dele tá fazendo. Ele banca o idiota. Mas o Bruce Wayne, ele tem escrúpulos. O Tony Stark, não. Ah, mas, meu irmão, pra vencer o inimigo, o Batman não tem escrúpulos. Por que o Batman tem escrúpulos? Aonde que o Batman tem escrúpulos? Não, mas se você for fazer um embate de... Não, o Batman nunca vai ter uma empresa armamentista. Não, tudo bem. Mas ele joga sujo. O Homem de Ferro, o Tony Stark, é basicamente isso, o dos Tony Stark, né, cara? Mas então, o Tony Stark, ele se arrependeu das coisas que ele fazia e ele mudou um pouco a política dele. O Bruce Wayne, ele, se precisar vencer o Tony Stark, ele vai jogar sujo. Ele não vai matar ninguém, mas ele joga sujo. Não, mas aí não vai ter uma luta de quem vai comprar quem. Você vai pegar o valor das empresas e pronto. Exato. Ó, vocês têm um ano pra comprar uma empresa do outro. O aprendiz dos quadrinhos, é isso? Exatamente. O Donald negociação comercial, tá certo ele, velho. Let's get ready to rumble! Let's get it on! Se é pra falar de dinheiro, então eu tenho um bom aqui. Riquinho Rico contra Tio Patinhas. Mas em fortuna ou porrada? Fortuna. Riquinho Rico. Porrada, Carlos. Porrada, tá louco. Tá um pato lutando com uma criança. Cara, o pato vai com os três sobrinhos. A criança vai com o robô. A criança leva. Mas eu acho que o Riquinho era bem mais rico do que o Paulo. É, bem mais rico. Não, cara. O Riquinho não tinha dinheiro nenhum. Quem tinha dinheiro eram os pais dele. Tem outra. o tio Patinhas, ele é quaquilionário. Eu nunca vi ninguém que fosse quaquilionário. É verdade. Cara, quanto é que... hein? Agora você pega e bota lá no. Na transação lá na. Porra, onde troca dinheiro. Não lembro agora do lugar. Isso. Tá, pode ser. Quê? Você tá maluco, cara? Quanto que tá valendo um quack pra um dólar? Ah, olha só, presta atenção. Presta atenção. O tio Patinhas tem a grande parte da fortuna dele em ouro. E isso quando os mercados vão mal, na crise e tal, é por isso que tem que saber a data. Foi a crise de 2008, o ouro dispara, maluco. Já nos ensinou Silvio Santos que ouro vale mais do que dinheiro. Exatamente. Exatamente, não interessa. Mas o próprio riquinho tinha muita coisa em ouro. Não, mas ele não tinha um cofre gigante de ouro onde ele mergulhava pra nadar no ouro. O riquinho não tinha dinheiro nenhum. Quem tinha era os pais dele. Ah, mas tá fixado nessas questões hereditárias aí. Ele estava à vontade o dinheiro. Ele não, tipo... Os pais dele eram liberais nesse sentido. Os pais do riquinho rico eram liberais. Eles eram suecos. Um robô, ele saía em aventura sozinho, ele fazia o que queria. Eu tô vendo aqui um ranking da Forbes de maiores fortunas da ficção. Isso é bom esse ranking que ele dá uma certa... Ele valida o nosso Nerdcast, né? Mas mais ou menos. De certa forma, nós não somos tão babacas, já que a Forbes faz algo parecido. Exatamente. Mais ou menos, porque o tio Patinhas ficou em segundo lugar, com 33,5 bilhões de dólares. Ah, quem ficou em primeiro? O riquinho rico só tem 11,5 bilhões de dólares. Ele é mais fraquinho do que o Ike Batista, cara. Caramba. Rest my case. Só que não vale. Quem tá em primeiro, caraca? Então, não vale. Não vale porque é um modismo. Ah. Em primeiro ficou o Cullen, do Saga Crepúsculo. Ah, tá de sacanagem. Ah, sim, não. Ah, peraí. Você tá... Aí perdeu a credibilidade, né? Eu tô realmente... vendo aqui, tem uma lista de 2011 também. Tem uma lista desde 2002 disso. Isso. Deixa eu ver aqui. Peraí, como é que o Crepúsculo é mais rico do que o de Patinhas? Quem é Cullen? Ele tem milhões de anos e foi juntando dinheiro. Ah, tá bom. E ele, aí, ó, olha o que falam. 340 anos que sua família não tem gastos com alimentação e plano de saúde. Ah, então. Tomar no cu, cara. Caraca. É se render à moda, é muito escroto, né, cara? Mas também, pô, o cara gasta de filtro solar, né? Puta que pariu. Porque, porra, já foi comprar um filtro 50, maluco, pra ver quanto é que tá. Mas o vampiro do Crepúsculo não tem coisa com só. Pegando a lista que não tem essas besteiras, em 2008 você tem que o tio Patinhas está em primeiro, riquinho com 29 bilhões, o riquinho rico em segundo, o Gordon Gekko do Wall Street em terceiro. Gordon. Porra, o Jabba the Hutt tá em quarto. Jabba the Hutt, caraca. Caralho, que câmbio como foi esse? Como é que os caras calcularam a fortuna do Jabba the Hutt, cara? Só que eu tô lendo aqui, depois do riquinho rico vem o Tony Stark. Não, sempre duvidei dessa a lista porta muda aí. Com o tempo. Depende das ações, né? Se sobe, exato. Né? O Bruce Wayne ficou em sétimo aqui. Se o Tony Stark tiver internado no detox, as ações caem, né? Watchmen versus Liga Extraordinária. É uma boa luta, vamos pensar. Watchmen com... Então, cara, assim, se você não... Dr. Manhattan... Watchmen é Watchmen, cara. Watchmen é Watchmen. Não, assim, se você parar pra pensar... Olha só, se você parar pra pensar nos quadrinhos, nunca existiu um grupo chamado Watchmen. Eles tentaram, mas não conseguiram fazer um grupo. Mas digamos que, né, juntou... Digamos que você juntasse essa galera toda... Não, Minutemen, não era os Minutemen? Não, Minutemen existiram e o Watchmen nunca existiram. No filme... Ele fala que existiu o grupo Watchmen, mas não existiu. É, mas o filme é For Dummies, né? Tá, eu entendi. A galera lá, Coruja, esse pessoal, né? Ah, então pega a galera aí. Coruja, Ozymandias, Rorschach, Dr. Manhattan... Gato Lebre. Gato Lebre. Mas é interessante porque são dois grupos completamente... Não completamente, mas são desorganizados e não unidos e não tem direito a uma coordenação, né? Estão sempre formando e quebrando a formação. Você tem o Dr. Manhattan, que é absurdo, mas ele também é um cara que na hora vai filosofar. Exato, ele pode falar assim, não vou brigar. Exato. Vai pra lua, né, cara? Vai pra lua, vai pensar sobre o que tá acontecendo e tal. É, então, falou muito bem, o Dr. Manhattan é super poderoso, mas você nunca sabe o que o cara vai fazer na hora. É, viu? Interessante, é uma briga. Temos o Dr. Hyde, né? O Mr. Hyde. Tem o Capitão Nemo. Quem que o Mr. Hyde vai estuprar dessa vez? Homem invisível, né? Que estupro. É isso? Ele estuprou o Homem Invisível. Nesse caso aqui, ele vai olhar logo pro Dr. Manhattan. Você pode pegar o Homem Invisível, deve estar estuprando a Silk Spectre. E depois o Mr. Hyde estupra o Homem Invisível porque achou que ia estuprar a Silk Spectre. Um trenzinho da alegria que todo mundo... É, claro, velho. Que... Minhoca humana, versão pornô. Isso não é nem uma luta, né, cara? É uma suruba, né? Acabou virando uma putaria desenfreada. Eu imagino o Sean Connery no meio disso. Mas tem putaria. Mas o Alan Moore guarda uma putaria. O Liga Extraordinária é cheio disso também. Então bota Super Amigos logo no meio dessa. É, porra, Super Amigos. Super Amigos contra. Contra quem? Contra o Watchmen. Contra o Watchmen. Cara, olha só, uma vez, eu nunca esqueci disso, eu tava assistindo um episódio dos Super Amigos, eu era criança, e aí mostrou que o Batman e o Robin tinham acabado de resolver uma situação lá, sei lá, um hidrante ficou aberto, eles fecharam e foram embora. Aí o Batman... Aí o Batman deixou cair. O Batman é o chato do subúrbio, né, cara? Criançada tá se divertindo naquele dia de verão. Tá aqui brincando com o hidrante, mas o Batman chega lá, fecha a porta. Não, crianças, isso não é correto. E aí, é o Robocop 2, né? Aquela cena do Robocop 2. Aí quando o Batman entra no Batman vai embora, acontece alguma coisa que caiu o cinto de utilidade. Aí o narrador, né? Oh, não! Batman deixou cair seu cinto de utilidades. E aí, duas crianças encontram... O Batman também deslechado, né? Tava já, de bobeira na favela, né, cara? Puta aí, calça cara, frouxa do caralho. Aí, cara, chegam dois moleques, dois garotos, e encontram o cinto do Batman. Certo. E tipo, olha só, cara, é o cinto do Batman e tal. Aí os garotos começam a brincar com o cinto do Batman. Começam a abrir lá as pochetes, usar a bombinha de gás, não sei o que, papapá. Até aí tudo bem, excelente roteiro, super amigo. Só que aí eles encontram um dispositivo esquisito no cinto do Batman. É um vibrador. Cara, quando eles ativam aquela parada, o narrador fala assim, oh não, time acidentalmente acabou de ativar o disruptor de realidades que Batman tem em seu cinto. Disruptor de realidade. Caraca, ele abre um vórtice bizarro. Cara, que exagero, cara, que exagero. Começa a sugar tudo e tipo, eles estão alternando entre realidades e vai a fábrica do, né, da parada, tá cagando. E aí os super amigos vão lá resolver a parada e o Batman no final pega de volta o disruptor de realidade. E dá uma bronca, põe o dedo na cara dos moleques. Olha, nunca façam, né? Nunca usem, mexam nas coisas dos outros e tal. Então, assim... Eu, se fosse o moleque, mandava achado, não é roubado. Então, assim, quem sabe o que o Batman dá dos super amigos tem no cinto, né, cara? É, mas eu acho que, de repente, isso pode ter sido uma coisa que o cara tinha e tomou uma pílula lá e achou que tava em outra realidade também. Pode ser isso, né, cara? Sei lá, né, cara? Tipo, uma parada é um remédio lá que ele tomou um bate alucinógeno, né? É, exatamente. Isso aí. Bate metanfetamina e ficou loucaço e achou que tinha apertado um disruptor de realidade. É, o Batman pegou assim, é claro que era um disruptor de realidade. Garotinho, eu queria um camelo no final, né? Assim, água... Dá uma copa d'água. Porque a gente tem os semelhantes ao Dr. Manhattan. Assim, o Dr. Manhattan pode ficar gigante. Aquele índio dos super amigos também podia ficar gigante. Isso, ele é choque. É choque lá. Mas o Dr. Manhattan... Chefe Apache. Não, peraí. O Dr. Manhattan, ele aponta o dedo indicador pro índio e dá um fatality na hora. Cara. Ele é mistura de todos, né? É muito complicado. Eu não sei, eu não duvido, porque, por exemplo, o Super-Homem tá lá. O Super-Homem sempre acabava com a festa do Super-Homem. É verdade, o Super-Homem pode pegar o Dr. Manhattan, dá pra pegar. Pegar como? Defina. Defina aí, pegar. Quem que o Rorschach ia enfrentar no Super-Homem? O Batman. O Batman. Isso também é um fator importante, por exemplo, Dr. Manhattan com sunga preta ou sem. E Anderson Silva versus Dr. Manhattan. Bom, levando em conta que o Anderson Silva acertou uma pesada na cara do outro cara lá, o Dr. Manhattan tem um alvo na testa, né? Ajuda. Tá maluco. Doutor Manhattan versus Surfista Prateado tem até mais sentido, né? Sim. Raios cósmicos e tudo, né? Até porque o Surfista Prateado tem poder de criar mundos, né? Criar vida. Mas ia ser maneiro se fosse um debate filosófico entre os dois. É isso que eu ia falar. Os dois iam ficar debatendo, caralho. Então, morria todo mundo de tédio antes de acabasse a porra da conversa deles. Exatamente. Bota os dois sentados na lua, debatendo a vida na Terra. Exatamente, cara. Podiam fazer até uma troca de sunga. Surfista Prateado usa sunga? Ele usa uma sunga da cor da pele, né? Exato. Ele tá de Long John. Ele é um surfista, ele está de Long John. Let's get ready to rumble! Olha só, Garotada da Caverna do Dragão versus Sociedade do Anel. Garotada? Uma garotada? Garotada? O que que é? O que que vocês vão falar? Garotada? Não é a garotada? É a molecada? Todo mundo sabe que é a turma do... é a turma do Mestre dos Magos, Jovem Nerd. Cara, que... Galera do Caverna do Dragão, os moleques. Turminha. Galera melhor. É, vocês sabem que o pessoal do Caverna do Dragão ia perder, né? Porque eles têm os coaches, né? Os técnicos. De um lado tem o Gandalf dando as instruções pra galera da Sociedade do Anel. E do outro lado tem o Mestre dos Magos dando as instruções pra fuder os caras do Caverna Dragão. Exato, não ajuda ninguém. Com certeza, as instruções vão ser pra eles se fuderem bonito, cara. É, tipo, o Mestre dos Magos ia falar de forma bem assim, objetiva, né? Tipo, vocês devem partir para uma grande disputa e lá salvarão suas vidas. Beleza, essa é a missão do Mestre dos Magos. O Gandalf já seria mais direto, né? Junta os três hobbits, acaba com aquele Bob e o unicórnio. Mirem no unicórnio para já dar uma desmotivada. É. Ali já entra... Aí a Sheila, no que vê o Bob morrer, já vai botar a mão na cabeça, ajoelhar e já chega mais um ali. Bota quem? Não, peraí. Já chega mais um ali. Peraí. Pra não, fazer não, aquelas não. carnes. Ah, né? Não, tá sendo injusto. A Sheila vai ficar invisível no início do combate, rapaz. E quem será que vai ficar invisível? O Frodo, será? Também? Invisível também vê ela no link. Mas o Frodo vê ela e vê um monte de coisa lá quando ele tá invisível. Aí fudeu a vida dele. É, mas o Frodo vai ver ela mesmo. Pois é vai verdade. Ver ela. E o Sauron vai ver também e vai falar quero outro anel. Mas aí o Sauron vai querer o anel ou a capa? E o anel da Sheila é rosa. É. Né? Ih, olha aí. Ah, não, que isso? Caramba, que sujeira essa galera. Mestre dos Magos que diga. Não, peraí. E o Legolas ia fazer o Hank virar um palio... Um paliteiro. Paliteiro, né, cara? Ia perfurar o cara. Não, você acha que a flecha de energia do Hank não dá nada? É, quando ele atirasse a primeira flecha de energia, a terceira ia estar cravando no coração dele. É, eu acho que ele Hank... ia atirar, né? Eu acho que ele já estaria tomado as três antes mesmo de conseguir atirar uma. Olha o Azaghal finalmente reconhecendo o valor dos elfos. Tô reconhecendo o valor dos elfos, mas entre dois arqueiros afeminados. E o que o Presto ia tirar do chapéu? Podia tirar alguma... A vaca, alguma coisa inútil. Não, o cara podia tirar, nunca a sabe. Marinha, nunca né? Se sabe, mas ele nunca ia tirar nada que ajuda ele. Ia tirar um balão. Normalmente ele tirava uma vaca. Peraí. Então vamos equilibrar esse jogo. Garotada do Caverna do Dragão contra a Sociedade do Anel, mas no Cemitério dos Dragões. O problema aí que o Zagal colocou é o problema de moral. A Sociedade do Anel tem muito mais moral que a garotada, já que... Não, olha só. Não, calma aí. Incomodou muito. Agora, se tu for pegar na sincera, Zagal, que me desculpe, mas assim, porra, as armas mágicas são muito mais, pô. Caraca, cara, mas eu não tô entendendo hoje. Você pega um grupo de guerreiros que estão acostumados a matar... as toneladas e cinco garotos que só fazem chorar. Quem você acha que vai... Olha só, quando o Bob levantasse o Takapi, você sabe o que ia acontecer com ele, né? O Gimli ia cortar o Takapi mágico, o elmo de chifre, o cabelo louro, os miolos, o tronco e o pipi. Ia dividir ele em dois. Não ia porque se tocasse no Takapi, o Takapi já destruiu o cara ao meio, né, cara? Mas só que isso não acontece num desenho animado porque não pode ter sangue. Então, realmente, é um combate meio louco, né, cara? Deixa eu falar que algum desses combates não é meio louco, brother. O que que aconteceria se a garotada do Caverna do Dragão tivesse recebido a demanda do anel? Ah, aí você tá, porra. Estavam perdidos até hoje, cara. Então. O Sauron tinha ganho porque ninguém ia conseguir fazer nada sem a Uni. Eu não vou pra Mordor sem a Uni, né? Exato, cara. Mas olha só, o Gandalf tá ajudando os moleques? Porque não, não, mestre dos magos. Mestre dos é o mestre dos magos? É. Porra, ah, fudeu. Aí não vou chegar em lugar nenhum. Fudeu. A única chance do pessoal da garotada do Caverna do Dragão ter alguma vantagem nessa luta é o Presto tirar um Balrog de dentro do gorro dele. Mas o problema é que ele vai tirar o Balrog de dentro do gorro e ele vai se virar contra ele. Ou ele pode tirar sem querer o Sauron. Puta que pariu. Let's get ready to rumble! Let's get it on! Gandalf versus Dumbledore. Cara, o Dumbledore tem mesmo... é uma cópia do Gandalf, não? É, então acho que o original ganha, pô. É, basicamente. Não, porque os dois são grandes filhas da puta iguais, né? O Gandalf era um filho da... O Dumbledore era um mega filho da puta, cara. Ah, e o Gandalf não é também, não. Mandou duas crianças pro inferno. Ah, a filha da puta por filha da puta, o Dumbledore é mais. O Dumbledore tava alimentando o porquinho pra abater, cara. Esse era o plano dele, cara. Mas olha só, o Dumbledore e os magos... Eu não sei da história do Dumbledore. O que ele fez, sacanagem? O objetivo dele era matar o Harry Potter, cara. Tá zoando que ele é mau. Era usar o Harry Potter pra que derrotar o Voldemort, mas foda-se, tu vai morrer no processo. Ele sabia que ele ia ter que morrer no final. É, ele tava ali... E ele morre? Não, né? Quem morre é o Dumbledore. Olha só. Sem pegar emprestado spoilers dos devidos livros e filmes, pra quem não cara, viu... quem não viu até hoje, tipo, foda-se, porque já teve tanto livro, tanto filme... Não, cara, já quem foi não viu até hoje... Quem não viu até hoje, parabéns. Foda-se, não. É parabéns. Muito bom gosto. Pega a ficha de cada um. Por exemplo, os magos da série Harry Potter, eles são dependentes das varinhas. É, mas o Gandalf precisa do cajado também, rapaz. Não, precisa. Senhor. Precisa quando ele vai entrar lá em Edoras, em Meduseld. É, o cara quer tirar o cajado dele, ele fala, deixa o cajado, são velhos e tal. E o Witch King, o Nazgûl Witch King quebra o cajado do Gandalf. É, ele fica fudido. Não, mas olha só, o cajado, ele é um condutor das habilidades naturais dele, eu concordo que sim. Agora, ele não é... os magos do Harry Potter, até onde eu entendo. É a mesma coisa, Afonso, mesma coisa. É a mesma coisa. Eles dependem. É. Quando o Gandalf enfrenta o Saruman à toa, ele fala assim, seu cajado está quebrado, aí pá, explode o cajado do Saruman. Cara, eu sou solidário com a sua causa, mas eu tenho que admitir que realmente é isso que o Alexandre falou mesmo, cara. Entendi. Mas na batalha final, na frente do portão negro, ele tá sem cajado. Porque o Nazgûl, o Witch King, quebrou o cajado dele. Mas ele luta lá. Mas ele não tá fazendo magia, ele tá lutando de espada, malandro. Ele levou a espada pra morrer. Ele sai na mão, Dumbledore sai na mão? Sai na mão. Não, ele ficou sem a mão, que a mão dele apodreceu com aquele anel. É verdade, o Gandalf puxa a espada e corta o Dumbledore em dois, rapaz. Mas se a gente for pela versão do filme, o Dumbledore teve dois. Tem a versão da maconha e a versão do ácido. Como é que é? O Dumbledore tem três versões. A versão do livro, que é consistente. É. Do filme teve dois, né? Teve o Richard Harris, que é o primeiro. Sim. Que é muito melhor, né, cara? Impressionante. Que é muito melhor, que parece mais com o filme. O segundo, desculpa, eu esqueci o nome do ator, que é bom até, mas ele ficou meio hippie, né? Ficou, meio cara. Dizer que, sei lá, minha opinião, vou nem falar. Fale! Que tipo de opinião pode ser tão terrível? Tinha que exumar o corpo e usar ele como uma marionete até o final. Não, tem razão. É porque, cara, o Richard Harris é tão foda, meu irmão. Assim, que tipo, que eu acho que perdeu, assim, a série inteira de cinema perdeu, assim, o ator é bom também, mas, porra, Richard Harris, né, cara? O cara foi, porra, foda, né, cara? Perdeu muito. Era isso? Você não queria falar? Realmente foi muito polêmico. É que tem muito, cara. É que tem muito fanboy de Harry Potter, né, cara? É verdade. Então, que vão ficar de mimimi porque você falou mal do... É, o outro cara é bom ator mesmo. Guess who? Vai essa aqui, ó. Perna longa versus pica-pau. Aí é complicado. Porra, pra caralho. Quem é mais filha da puta? Caraca, é uma luta sem limites. Fim do mundo. É, tipo... É uma luta sem limite, sem moral, sem porra nenhuma, sem censura. Moral nenhuma. São dois homens que só querem ver o mundo pegar fogo. Não, é sem consequências, né? Eu não sei o que poderia acontecer, sério. Mas peraí, qual é o pica-pau? Aquele com cara de louco do começo? O cara de maluco mesmo. Canela grossa, de canela tá grossa. Isso é muito esse doido, é mais cara. Fraco. Ah, pega o Pernalonga, então, também um pouco mais antigo, que era também mais filha da puta. Cara, é uma amálgama de todas as versões, pronto. É o pica-pau e o Pernalonga. Isso é uma maneira fácil de derrotar o pica-pau, né? Botando sal na cauda exatamente. Dele? Exatamente. Boa! Verdade. Esse é o clássico. Agora, como é que se derrota o Pernalonga? Não se derrota. Você acha que o Pernalonga é impossível? Cara, se existisse alguma possibilidade numa realidade completamente maluca do botão do Batman, de eu ter que lutar contra o Pernalonga, eu jogava a toalha. Porque a caramba. Possibilidade de você acabar sendo currado por alguém é absurda. Caraca, com o Pernalonga você tem a probabilidade de ser currado por você mesmo. Ah, cara, o Pernalonga ele vai te... Você entra num buraco e... Você sai. O Pernalonga, ele faz um Inception no mundo real. É muito bom quando ele chega, ele sai de uma toca na terra assim e fala, onde é que eu estou? Acho que eu devia ter virado à esquerda na Louisiana. Exato. Ele ia fuder a mente da pessoa, cara. Ele brinca com a realidade. Não, ele brinca com tudo, né, cara? Não tem como. Ele é o Cthulhu dos desenhos animados. O Pernalonga rivaliza com o lobo, cara. Rivaliza. Ele sim, caralho. Ele tem teleporte, né? Não tem? Ele tem teleporte. Tem. Ele tem falta de qualquer moral. Ué, o lobo também. Não. Até pro lobo existem limites. O Pernalonga não tem limite, cara. O Pernalonga, o hortelino que eu diga, cara. Mas eu tenho uma teoria. Mexe no disfarce. Meu irmão, o Pernalonga passa mais tempo vestido de mulher do que de coelho. E as pessoas acreditam, né, que é uma mulher, né? Exato. Que é uma valquíria. Mesmo é uma valquíria. Ele é comendo cenoura, né? O Pernalonga, ele é capaz de começar a... Olha o nível de insanidade. Ele vem vestido de valquíria, ele começa a cantar ópera e você acaba cantando ópera com o Pernalonga, cara. Não, mas eu sempre tive a teoria de que... Porque todo mundo tem um ponto fraco, né? Todo mundo. E aí eu acho que o Pernalonga tinha, mas nunca ninguém tentou tirar a cenoura dele. Porque ele sempre começa com a cenourinha, né? Hey, what's up? E ele esconde depois. Não, fazendo uma brincadeira, mas ele depois esconde a cenoura, bota no bolso e tal. E aí eu sempre achei que se alguém got a hold of his cenoura... Você acha que a cenoura é tipo o cajado do mago? A fonte do poder dele, eu sempre achei. Eu já acho que é o contrário. Eu acho que ninguém mexia na cenoura pra não piorar a situação. Tipo a musiquinha na cabeça do lobo, sacou? Mas tem um desenho que ele tá bonzinho, cara. Que tudo que ele queria era servir o exército. Ele acaba testando bala de canhão. Ele fica com um martelinho dando porrada na ponta da bala pra ver se explode. Não, cara, o Pernalonga, ele é maluco porque ele consegue... Ele tem o poder daquele filho do Xavier lá, de mudar a realidade, cara. Porque... Então tu acha que o Pernalonga venceria o Wolverine? Eu acho que sim, cara. O que ele faria pra vencer o Wolverine? Puta, não sei, cara. Ele seduziu o Wolverine. Ele tudo. Ele ia botar vestido de Jean Grey, né? Ele ia botar uma peruca ruiva. Ia mandar, oi, bonitão. Puta que pariu, que acho, cara. Foda. Ninguém pode com o Pernalonga. Let's get ready to rumble! Let's get it on! Eu tenho uma também aqui. Pra ver quem é mais malandro. Zé Colmeia ou Manda-Chuva? Olha só. Eu acho, que é o Manda-Chuva, hein? É, também, porque o Manda-Chuva é streetwise. Exato. O Zé Colmeia é malandro da rua. O Zé Colmeia é mais malandro do campo. O Zé Colmeia nada mais é do que um trombadinha, né? É um ladrão glutão, é isso que ele é. Mas o Zé Colmeia mora na floresta, que nem aqueles hillbillies, né, americanos, assim, que transa com a prima, sabe? É um redneck. Só que ele transa com o catatau, né, cara? Exato, é, então, ele pode... Ou com o guarda-belo, né, cara? O Manda-Chuva é... Mas o Manda-Chuva tem uma gangue. É. Isso. Enquanto o Zé Colmeia tem um urso anão de gravata. Você vê que o Batatinha usa terno, né? Batatinha! É, ele usava... Mas o Manda-Chuva tem uma gangue. É. Pois é, cara. Tá na rua, o cara tá na rua, o cara é malandro. E aquilo, manda a chuva e engana um guarda, um policial, que a gente acredita que deve ser um pouco melhor do que um guarda florestal, que eu acho que o guarda florestal é um policial que não conseguiu entrar na academia. Ou que gosta da natureza, né? Pode ser não, também. Não, mas manda a chuva ganhou. Let's get ready to rumble! os extraterrestres do Guerra dos Mundos versus extraterrestres do Independence Day. Ah, então... Depende do estudo de que cada raça fez com a outra. Por quê? Se os extraterrestres do Independence Day vêm, na hora que eles vão lançar aquele raio, aquele tripod, mira aquele desintegrador pra, pro centro da nave, acabou. Os humanos derrotaram os bichos assim? Não tem uma parada que... Ah, não, peraí, mas eles têm escudos. É, então, isso que eu ia falar. O escudo defletor que é o foda, né? O escudo é que pega, né? É. Mas ambos têm escudos. Ambos têm. Tem? Tem? Tem, tem, tem. Guerra dos Mundos, é, tinha escudo também. Qual tem. Versão que a gente tá pegando? Ah, do pega Tom Cruise última, ou do a última, que é mais tecnológica, mais moderna. E do Tom Cruise, vamos mas lá. Todo mundo acaba perdendo pra gripe, né? É verdade, rapaz. Não. Olha aí, o... Não, não, não. Não, os Independence Day não perde pra gripe. Não perde. Não perde, mas é simbólico, ele bota um vírus no computador. Mas é um símbolo, exatamente. É, não, mas olha, não, mas os tripods morrem primeiro, os marcianos. Eles vão morrer. Vão morrer, cara. Em dois dias morreu tudo. Não, mas então vamos criar uma... Isso foi na Terra, mas vamos imaginar, vamos pegar um cenário. No espaço sideral. Os tripods invadindo o mundo dos alienígenas do Independence Day. Aí você tem que misturar tudo, tem que botar Predador, essa galera toda. Não, mas o Predador não tem interesse em dominar o planeta. Não, mas ele tem interesse de brincar com ele essa galera pro esporte. Ele quer caçar, ele quer o crânio. Então ele ganharia, porque ele é uma raça guerreira. Eles são os espartanos galácticos. O Predador-chefe vira e fala, Predadores, qual é a sua profissão? Mas faz aquele... O Predador pegaria um de cada espécie e jogaria num planeta. É, aí seria uma boa. Tá, então teria um tripod, um vermezinho... Eu não sei como é que é o alienígena do Guerra dos Mundos. É, parece no filme. Ele até aparece com o Independence Day. É, parecido. Então, é muito diferente. Então, aquele bicho esquisito, cabeçudo do Independence Day. Mas aquele ET do Sinais, tem que botar também. Aquele ele só dá medo quando tá no Brasil e passa rápido a câmera. Assim. Alf. A Diana, tem que botar a Diana nessa brincadeira. Diana. Diana? Tu vê a vingança. Puta merda. Ah, tá, nossa senhora. Tem que botar todos os alienígenas. E aí a Stacherran também, não pode esquecer. Tem que botar a Stacherran, que é o primeiro a morrer, porque fica brilhando que nem idiota no meio da floresta e leva um tiro na testa. Stacherran, né? Peraí, então botar tudo na floresta, é isso? Não sei, em qualquer cenário. Pode botar no octágono, se você quiser. Não, tem que ser na floresta, que é onde o predador vai caçar. É, exatamente. Eles têm que sobreviver ao predador. Todos eles contra o predador. Peraí, como é que o predador pega o tripod? Não é o tripod, é o bichinho que tá dentro do tripod. Ah, fudeu. É a ostra do tripod. O bichinho não tá armado, o predador tá, porra. É, olha só, mas... vamos pensar neles em suas formas... Mas se ele não tiver armado, o predador não atira. É, ele tiver grávido também, né? Let's get ready to rumble! Let's get it on! Tartarugas Ninja versus Panda Po e os 5 Furiosos. Hã? Ah, boa! O Panda. Kung Fu Panda, pô. Kung Fu Panda. Ah, o problema é que são 6 contra 4, né? Mas tem o Mestre Splinter e aquele garoto que joga hockey. Mas cara. Aí também não pode chamar. Mas aí vai chamar aquela tartaruga, aquele... Tartaruga morreu. Eu não sei. E, mas qual é o mestre? O mestre é um gambá? É o que aquele mestre deles? Mestre Sifu? É um guaxinim. Cara, é foda porque os 5 Furiosos, correto o nome? Sim. Cara, não sei, cara. Porque Tartaruga Ninja, eles não têm dó, né? Então qual? Do filme ou da revista em quadrinho? Eu acho que da revista, né? Da revista eles matam mesmo, né? Da revista eles matam todo mundo. Eles não têm... Não tem dó, vamos não. Do filme, né? Pra ficar então mais... Do desenho. Do desenho foi mais emblemático. Desenho, eu acho que os 5 Furiosos ganham. Também. É, se for eu desenho animado que... contra filme, aí eles desenho, ganham. É desenho, pô. É desenho versus desenho. A Tartaruga Ninja do desenho Mega animado. Da animação, do filme da animação 3D também, mas aí eu acho que os 5 Furiosos ganham. Mas por quê? Porque eles não têm técnica nenhuma, né, cara? Como não? Eles são tartarugas que acharam armas, é basicamente isso, cara. Eles foram treinados, porra. Então, cara, eles foram treinados por um rato. Eles não sabem lutar, cara. Não, é foda. Olha, os 5 Furiosos é faixa preta, 20º dan cada um. Exatamente, eles estão. Eles treinam todo dia. Os Tartaruga Ninja estão nas faixas coloridas ainda, cara. eu acho que só o Mestre Splinter tá no nível deles. O Mestre Splinter é sinistro, realmente. Pô, tá aí. Mestre Splinter versus Mestre Sifu. Sifu? Do Panda, né? Ah, do Panda? É, o mestre... Que é o Dustin Hoffman. Dustin Hoffman dubla o Mestre Sifu lá, que é o baixinho. Tá, é uma boa luta, hein, cara? Mestre Splinter versus Mestre Sifu. É. Ou Sifu, acho que é Sifu que fala. Mas vocês lembram de ver o Mestre Splinter lutando? Eu não lembro. Cara, esses caras... Não luta, ele perde. Ele... O cara, quando não luta, é porque ele é muito foda. Exato. Ou porque ele é um ou porque ele é um mendigo que mora no esgoto e mentiu pra quatro tartarugas. Tartarugas, talvez seja isso? Não, porque ele na verdade, ele é... Não, ele aprendeu, ele era de um professor, ele era um rato de algum professor e aprendeu assistindo. Ah, não. Ao contrário, ele era gente e virou rato. Não, ele era um rato e virou... Gente, cara, não. Ele era um rato. Ele era um rato de esgoto de um professor? O cara viu professor. Um rato de esgoto que transmite peste e falou, que maneiro, vou deixar na minha academia. Assim, tem várias versões, mas a mistura de todos é, ele era um rato de verdade que observou o mestre dele lutando, mas ele era um rato modificado lá por alguma coisa. Aí ele aprendeu a lutar. Essa é a versão do cinema, mas a dos quadrinhos... Olha só, eles perdem. Eu lembro que nos quadrinhos eu não sei, mas no desenho ele era homem. Ah, é? Que virou um rato? Porque ninguém aprende olhando sem praticar, cara. Ele denunciou alguém? Como é que foi? Não. Eu denunciou alguém. Que merda, hein? Let's get ready to rumble! Let's get it on! Mestre Miyagi versus aquele mestre lá do Remo, desarmado e perigoso. O cara era sinistro também. Não, aí tem que ser seu Miyagi versus o então, Pai Mei. Quem? Pai Mei. Nossa. Quem é Pai Mei? Olha, Pai que isso. Que é isso? Quem é Pai Mei, rapaz? Quem é Pai Mei? Assim? Derruba os dados por aí, por favor. Pai Mei é o cara que vai arrancar seus olhos se você falar isso de novo. Pai Mei é o cara que treinou a noiva, pô. Do Tarantino. Ah, tá. Ih, esse atar foi frouxo pra caramba. Você não viu? Você não gosta, não? Eu vi, mas já apaguei da memória. Apagou da memória, maluco. Como assim, Beatriz Kiddo subindo as escadas lá? Vamos lá. Vamos lá, não se compara com o Karate Kid, né, cara? Compara. Os dois têm a mesma técnica. Não, é o Pai Mei. Que é fazer o aluno trabalhar. É, o Pai Mei é da Umbanda Candomblé, não é? O Pai Mei é pior que o outro, caralho. Só se tiver no extra do DVD. Não, Pai Mei. Puta que pariu. O Pai Mei, ele tem meio superpoderes, cara. Ele é imortal. Tem um golpe, né, Jovem Nerd? Não, mas peraí. Não é imortal, tanto que ele morreu, né? Não, mas ele tinha milhares de anos. É o seu Miyagi também. Não tem nada. Peraí. Ele era velho, ele falava, eu já vivi milhares de anos. Não, mas aí se for... tava nele, porque ninguém viveu milhares de anos pra comprovar que ele tava... Olha só, fatos sem ser historinha dos personagens. Cada um conta o que quer. Mas fatos, o Pai Mei pega a espada, joga e ela cai dentro do buraco. Exatamente. Seu Miyagi pega a mosca no ar. Aham. Uhum. Isso é um tipo de poder também. Certo. O Pai Mei arranca o olho da pessoa se a pessoa fala alguma coisa que ela não gosta. Isso. O seu Miyagi, como é do bem, ele faz reiki. Não, ele arranca o nariz, pô. Não lembra o que ele fez? Peraí, o Pai Mei tem o golpe dos 5 pontos, do Exploding Heart aqui. Exatamente. É verdade. Contra aquele golpe da garça. Totalmente telegrafado, né, cara? Realmente. Na palma você não vê o que tá acontecendo, até você. Você tomou. O da garça você porra. Então, olha só, no meio da luta ele deu o 5 Point Palm Exploding Heart Technique. Oh. E o seu Miyagi tá lá lutando. Quando ele levantar a perna pra fazer a garça, ele. Exatamente. É, o golpe dos 5 pontos que explodem o coração. É foda. Detona. Detona o seu Miyagi. Coitado do seu Miyagi, cara. Não fala assim, não. Porra. Mas são 5 pontos que explodem o seu coração. Mas ele tem que acertar os 5 golpes. Porra, mas é por isso que ele é o Pai Mei. Mas ele é o seu Senão Miyagi. Senão ele seria o filho Mei, né, cara? É. Aí depois vem o Daniel San e atropela o Pai Mei com o carro dele. Com o carro que o seu Miyagi deu de presente. O qual agora reside a alma do senhor Miyagi. Olha, Cristine, referência total. Let's get ready to rumble! Let's get it on! Dirty Harry versus John McClane versus Martin Higgs versus Jack Bauer. O Jack Bauer ganha de todo mundo, né? Será? Essa é verdade. Cara, não sei não, hein. Dutch se tiver Harry, cara, é sinistro. Se tiver um fio desencapado, ele ganha todo mundo. Tem que colocar também o cara do... Como é que é? Desejo de matar o... O Kerser, tô falando. Mas eu vou te falar, não existe arma mais mortífera do que uma meia cheia de porca, parafuso, bolinha de gude. É um velho, cara. E tem o cara, ele tem os seus clichês, cara, que é a melhor coisa que não, tem. Não, cara, não. Vamos lá, qual é a motivação da briga aí? Depende da motivação da briga mataram, também. Mataram... A motivação da briga pode ser a mesma pra todo mundo, menos pro Dutch Harry. A mulher. John McClane, a mulher tá em perigo, Martin Higgs mataram a mulher dele, Jack Barr mataram a mulher dele, Paul Carson mataram a mulher dele. Não, estupraram a mulher dele. Mas a depois... mulher, a filha, e a irmã da filha, e a irmã da mulher. E a empregada, todo... e a empregada. Todo mundo gostou. Até sério, eu lembro, mas eu achei muito agressivo, inclusive. Estuparam a mãe e a filha empregada. Caralho, a empregada entrou na dança também. Entrou. Aí a mãe, eu acho que pulou pela janela e caiu no chão. E era sábado, a patroa pediu pra ela vir sábado, né? Era... Que horror. O Martin Higgs é o único ali que não oferece perigo nenhum, né? Não, ele vai dar um trabalho. Não, depois dá trabalho nenhum. Fica chupando pistola o dia inteiro falando que vai se matar, cara. Aonde? É, pode cometer um suicídio coletivo com a galera. O Dirty Harry só tem 6 balas. Não, mas ele não erra. É. Ah, ele não erra. E ele atira com uma mão só, com uma Magnum 44. Não, e ele vai te convencer que ele tem mais. Ele vai ficar falando, você nunca vai saber. Será que eu dei 3, 4, 5 tiros ou 6 tiros? Do you feel lucky? É verdade. E o Jack Bauer vai ficar só mandando ele baixar a arma, né? Drop your weapon! Drop your weapon! O Jack Bauer precisa da Chloe, né, cara? Também, é verdade. Ele sem a Chloe não tem... Ele tem sidekick, então ele já perdeu. Se ele depende de um sidekick, tá fudido. É verdade, tá bom. Então aceito. Jack Bauer tão bom, junto com o Marty Riggs, que também tem o sidekick. Que o Murtog também tá procurando ele. Riggs! E é claro, ele tá velho demais pra isso, então ele acaba indo embora, se aposentando. Então sobrou o Dirty Harry, John McClane, yes, e Poker. E o Charles Bronson. O Charles Bronson perde, que o tempo que ele ia levar pra tirar o sapato, tirar a meia, achar prego, ele ia levar uns 20 tiros dos caras, né, meu? Ele ia achar uma metralhadora da Segunda Guerra Mundial, amigo. Ele ia achar a metralhadora, o John McClane ia pegar a metralhadora dele e escrever na camisa: Now I have a machine gun. Exato, olha aí. Sobrou John McClane, então, e Dutch Harry. É uma luta de gerações, né? Duas gerações diferentes. A geração da Beretta e a geração do Magnum 44. Isso. É, mas onde é que eles estão? Eles estão num prédio, no aeroporto? Estão no alto do prédio. No alto do prédio? É engraçado que você usou a Beretta como uma geração mais nova. Não, mas mais à frente. É a arma mais antiga, a arma de fogo mais antiga do mundo. É a marca de arma mais antiga do mundo. Não, mas essa Beretta aí, ela tava toda nos anos 80, porque ela foi adotada pelo exército dos Estados Unidos. Então todos os policiais usavam essa porra no cinema. O cara do Duro de Matar, o outro do Máquina Mortífera. Era moda nessa época, essa Beretta 9mm. Beretta 9mm. Agora, se tu for colocar os dois de frente a frente, porra, o Clint Eastwood tem histórico de sacar rápido, né, cara? Então... Mas aí tem que acertar o John McClane, né, cara? Tu não acabou de falar que ele acerta todas, cara. Mas não o John McClane. Na verdade, o Azaghal quer que o John McClane ganhe, por isso que ele já soltou essa. De novo, nenhum argumento vai ser válido. Não, usa um argumento válido. Você viu os caras atirando de metralhadora, o John McClane, ele sai agachadinho, correndo e escapa. Ele foge. Ele entra no bueiro, o cara começa a atirar, ele entra no bueiro, acende o isqueiro e fala: boa ideia, John. Vai se meter no duelo entre 5 caras, não sei o que lá. Vem cá, qual é a frase? Porque quando tiver um apontando a arma pro outro, ou encarando, o John McClane vai mandar um Yippee-ki-yay e o... Cara, do you feel lucky, punk? Exato. E aí, qual é a frase que mais que vence aí? O John McClane tem camiseta na Nerd Store, não? Ainda não. Ah, então acabou, ganhou a luta o Dutch Harry. Vocês têm que vender a camisa do John McClane, branca, camiseta ensanguentada. Imunda, né? Imunda, suja. Imunda e ensanguentada. É bom porque é só a gente comprar a camiseta e amarrar no para-choque do caminhão. Quando chegar aqui, ela tá pronta. Cara, eu vou dizer que acho que rola um empate, hein? Um vai dar um tiro no outro e vai cair. Olha só, se o John McClane sujar o Dirty Harry perde. Por quê? Porque ele tava sempre arrumadinho. Tinha isso, né, cara? Você aqui, tupetinho engomado. O quê? Mas ele ia ficar desconcentrado, é isso? Ele ia ficar, caralho, sujando a minha roupa. Até parece o Dirty Harry. Tá que pariu. Eu realmente não sei quem ganha, se é o Dirty Harry ou o John McClane. Olha só, o Dirty Harry, não lembro, ele tinha uma mulher por quem viver? Não, ele arrumava a mulher por filme. Ah, então o John McClane ganha. Ele ia pegar uma mulher que tava no caso. É, se arranjava. Então, eu acho que o John McClane ganha por causa da Molly. Holly. No final ela vai vir. Molly. Eu acho Holly. Que ela ia dar Molly pro Dutch Harry. É Holly, né? Foi mal. Eu acho que ela ia dar o Holly pro Dutch Harry. Eu acho que a única coisa que pesa mais nessa balança entre os dois é que o Dirty Harry é o Clint Eastwood. Cara, é intimidação. Eu acho que no chegar no mano a mano, um olhando pra cara do outro, o John McClane peida pro Dirty Harry. Numa situação de duelo. Não. Vamos, eles lutaram com todo mundo e sobraram os dois. Eu acho que o Dirty Harry levaria um orangotango e ia desequilibrar a luta. Ah, não, para. Ele ia mandar o orangotango falar direita, né? Clyde, direita. E pum. E também tem o seguinte, o John McClane, ele tá esperando acabar a luta pra fumar. Olha aí. Então, aí tem ansiedade. Ansiedade, o cara é ansioso, tá querendo fumar, pode levar o erro. Mas situação de duelo entre os dois, a gente teria o Dirty Harry com a arma e a gente não sabe quantas balas ele tem. É a situação de duelo. Uhum. E o John McClane tá com as mãos na cabeça e você não sabe se ele tem uma arma presa por espadapo nas costas ou não. Boa! Boa! Mas o John McClane só tem uma bala, com certeza. Isso, já tem uma vantagem. Porque a gente sabe que o John McClane tem uma bala, com certeza. A gente não sabe se o Dirty Harry tem. Caraca, essa é foda. Fudeu, cara. Ainda acho que a intimidação ganha. Vai ficar o Dirty... Mas olha só, o Dirty Harry já tá apontando a arma. E ele mas tá se falando, tem uma pessoa, e aí, você tá com sorte, John McClane? Hoje é seu dia de sorte. Mas por se tratar de um outro policial, ele não ia chamar o cara de punk ou de qualquer coisa dessa. Ele ia chamar o John McClane de filho. Isso ia ser um psicológico foda. Imagina ele falando calmamente. Go ahead, son. Você não, Make my day. Caraca, será que o John McClane ia se entregar pro Dirty Harry? Aí, eu acho que não, porque se tem alguém que pode quebrar a seriedade da situação que o Dirty Harry, que o Clint Eastwood coloca, é o sorriso debochado debochado do McClane. É difícil, cara, não sei, realmente não tenho... decidam cara, a gente aí pode chegar, eu acho que a gente tá chegando aqui num ponto em que a gente não vai ter como sair desse impasse. Então um helicóptero chega. Uhum. Aponta o refletor pros dois e parem com isso, vocês são dois policiais. Exato. O Dutch Harry dá tirinho com o dedo no McClane e vai embora. Com o dedo. Homer Simpson versus Peter Griffin. Ah, depende, é porradaria? Se for porradaria, o Peter Griffin ganha. Assim, em termos de... Assim, o Peter Griffin, qualquer coisa imunda e nojenta, ele vai ganhar, né? O Peter Griffin não tem aquele negócio que você tá falando antes. Ele não tem limite. Ele matou o Zé Colmeia. Exatamente, boa. É verdade, ele matou o Zé Colmeia. Ele chega pra... que o Peter Griffin vai tentar correr atrás do Homer Simpson, vai tropeçar e vai ficar no chão. Mas olha só, você não já viu aquelas porradorias épicas do Peter Griffin contra aquele galo de Griffin? É irado. O Peter Griffin dá muita porrada, cara. É. Dá muita porrada. Mas o Homer apanha e não cai. Isso, é verdade, cara, é verdade. O Homer luta contra o Dredrick Tatum. E aguenta a porrada do cara. Só tem uma parada. Se o Homer Simpson entrar numa vibe de ficar malhando um braço só... É muito difícil essa luta, mas eu acho que o Peter Griffin, pelo poder de referência da cultura pop, ele vai chamar alguém, no meio da luta ele vai... Aí vai vir alguém assim, e vai aparecer... Eles aprenderam as referências com os Simpsons. Não, sim. É diferente. É nonsense, né? Aí você já vai entrar no mérito do seriado. Mas Family Guy é, na verdade, o Simpsons... Sem limite. Olha só, se tivesse uma luta entre o Peter Griffin e o Homer Simpson, ia começar o Peter Griffin descendo a porrada no Homer, o Homer não cai, aí o Peter Griffin ia tirar a calça e esfregar o rabo na cara do Homer. Não, e ele imagina o Homer com um braço gigantesco de forte, né? Uhum. Daquela vez que ficou malhando. Ele dá um soco no queixo do Peter Griffin e cai aqueles testículos que ele tem. Ai, caraca. É, realmente, esse negócio do homem não cair é foda. Let's get ready to rumble! Let's get it on! Constantine versus Irmãos Winchester. Do Supernatural? Isso. Pô, cara, eles até são bons, mas o Constantine tem mais experiência, mais conhecimento. Ele ganha. É verdade. Eles não são bons perto do Constantine, né, cara? O Constantine, pra começar, é imortal. Ah. É, chegou esse ponto, né? Ah. Sendo assim. Não, ele pode até morrer, mas vai chegar lá embaixo e ele vai voltar. Exatamente. É ping-pong. Mas os irmãos Winchester, eles são melhores de porradaria, assim. Na pancadaria, o Constantine já, ele sempre apanha. Mas isso não é uma luta de porrada, isso é uma luta de conhecimentos sobrenaturais. Não, calma aí. Os poderes do cara estão relacionados ao sobrenatural. Mas os três, né? São humanos. Quando um enfrentar o outro, o poder sobrenatural dele não serve pra porra nenhuma. Não, serve, porque o Constantino pode fazer aquele círculo de giz, acende duas velas e evoca um demônio. É um círculo de quê que ele faz? Círculo de giz. Giz. Os Winchesters também podem fazer lá o círculo e invocar anjo. Exato. Olha só, o problema é, beleza, eles fazem o círculo, o Constantino invoca um demônio. Os Winchester podem fazer lá a magia e o círculo que invoca um anjo. Aí, na verdade, vai pegar o embate do demônio versus o anjo. Ah, beleza, então vamos fingir que é guerra de Pokémon. Mas o demônio do Constantine vai fazer sexo com o anjo do... Aí os dois vão virar... Aí os três viram voyeurs e ficam vendo... É isso, o Constantine com certeza seria voyeur. É. Olha só, o Winchester também. Eu não tô acostumado muito com o Supernatural. Eles têm algum poder, tipo, por conta própria? Sabe o que ia acontecer? No final da história, os irmãos Winchester iam brigar entre eles e o Constantine ia ganhar. Também. Não, porque eu falo o seguinte, o Constantine, ele tem alguns poderes. Ele pode ler mentes, ele prevê algumas coisas. Ele tem uns encantamentos que ele não depende de riscar ziz no chão. Dirizido. Entende? Então não é só isso, né? Ele acaba ganhando, cara. Não tem como. Sem esquecer do fato que ele não morre. Os caras podem até matar ele, ele volta. Pois é. É um processo doloroso, mas ele volta. Mas o Constantine ganha, com certeza. Por experiência, por conhecimento. Eu acho que até o Constantine do Keanu Reeves ganha. Let's get ready to rumble! Let's get it on! Jaspion versus Darth Vader. Caraca, Jaspion, what the hell, né, cara? O Jaspion tem uma lightsaber, né? Tem. É. É, se você for pensar bem, o Macross lá, o da Satangoso e tudo lá, é um... Macross? Macross não. Satangoso. Satangoso tem o poder de oferecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis. Qual o nome do filho do Satangoso? Magaren. Satangozinho. Eles são uma meio que chupada ali do Darth Vader, né? O Satangoso é um Darth Vader gigantesco. Exato. Então, mas e ele contra o True Darth Vader? É tão porrada. Darth Vader leva porque tem a força. Mas o Jaspion tem a permanente fabulosa. Depende da fase. O cara é expert em Jaspion, mano. Qual era o nome da espada do Jaspion mesmo? Espada não é olímpica. Não, é olímpica do Jiraiya. Espada... Não, sei lá. Não vai ter mais não, Eduardo? Ele aprendeu a lição dele. Chewbacca versus Caras. Não, cara, não tem coisa. Quem é Caras? Caras, assistente do Dr. Gori. Porra, como é que tu não sabe? Olha só, vocês falaram agora, eu lembrei exatamente disso aí. Chewbacca versus Harry de... Nossa senhora. O hóspede do barulho. Caraca. Chewbacca, já que ele tem uma crossbow de energia. Mas o Harry tem a simpatia. Ele dá aquele sorrisinho assim. Ia ficar bonito no caixão com aquele sorrisinho dele. Chewbacca só dá aquela viradinha de lado assim e tem pena dele. Mas não pode ter o crossbow. É na mão. Na mão? Na mão. Na mão, empate. A bandoleira, pode usar a bandoleira? Não. 20 anos de curso aí. Cara, o Chewbacca sabe. O Chewbacca é um Scoundrel, ele sabe jogar sujo, ele leva. Ele sabe jogar sujo. Pô, ele viveu anos e anos ao lado do Solo. Ele é parceiro do Han Solo e o outro lá é parceiro do John Lightcook, cara. Eu acho que ele tá alegre na floresta. O Chewbacca tá enfrentando o Império. Eu sempre tive a teoria de que o Harry é aquela porra que o John Lightcook viu no avião. Aí ele depois levou pra casa. Nossa. Três pessoas que entenderam. Que referência, hein? Três pessoas entenderam. Let's get ready to rumble! Let's get it on! Gollum versus Gorpo. Cara, o Gorpo vence tranquilamente, cara. Assim, não existe combate entre o Gollum e o Gorpo, né, cara? Não, é. Mas o Gorpo, ele era meio trapalhão. Ele não sabia fazer as coisas direito, não, cara. É, o cara é um mago poderoso. Ele voa e o Gollum não voa, acabou. Mas ele o Gorpo voava ou ele hoverava? Hoverava. É, porque na verdade ele é uma cabeça com um ventilador. E era uma das criaturas mais poderosas do universo do He-Man, era o Gorpo. Acredita ou não, sabia? É. Sério? E é. O que que tava limitando o poder dele? Sei lá, cara. Ele era criança. É que ele era meio assim, uma vez... Na terra dele, ele era poderoso. É tipo o Fofão. Na Fofão. Tinha que ir pra quarta dimensão. Caralho, o cara sabe a mitologia do Fofão. Mitologia do Fofão. Aí, o Fofão é bom também. Fofão versus Vovó Mafalda. Na porradaria. Não, tem que ser Fofão versus Chucky. Isso ia ser... Os bonecos. Isso ia ser qualquer coisa, cara. Fofão versus Chuck, melhor ainda, cara. Muito bom, mas o Fofão muito bom. Já... Uma hora o Fofão ia falar, eu sou seu pai. O Fofão ganha porque tem um punhal dentro dele. É, exatamente, exatamente. Ah, vocês estão falando do boneco do Fofão versus o Chuck. Exato. Agora, uma briga maneira ia ser a Vovó Mafalda versus o Bozo. Aí. Mas o Bozo é aquele cheirador, aquele que vinha... Que trincado, louco, aqui. Puta, não, esse é foda. Esse Bozo contra o Krusty. Caraca. Esse Bozo contra o Krusty, cara. Hey, hey! É, exatamente. Cara, e melhor do que isso é o Krusty versus o Sérgio Malandro, né, cara? Meu Deus. Quem tem a melhor merchandising, o Krusty ou o Bozo? O Krusty. Krusty tem tudo do Krusty, né? O Bozo só tem a camisa da Nerd Store, cara, mais nada. Tinha o shampoo do Bozo quando tinha era. Tinha shampoo do Bozo. Cara, o merchandising do Krusty compete com o merchandising de Star Wars. É verdade. Mas deixa eu ver, o Bozo tinha um sapatão. Ah, mas o outro também. Krusty não, também tem sapatão. Sapatão com a Simone, seria a Simone. Maria Gadu. Que pariu. Não, o Krusty é safenado e judeu e come bacon. É, o Krusty ganha, né, cara? Não adianta. Let's get ready to rumble! Let's get it on! Tem uma maneira aqui, ó. Demolidor versus Lucas Radaeli. Ah, esse é bom. Esse é bom. Demolidor não instalou, né? Demolidor cego mesmo. Demolidor. Eu vou fazer vista grossa pra esse combate. Que pariu. Let's get ready to rumble! Let's get it on! O lobisomem versus lobisomem americano em Londres. O lobisomem? O lobisomem. Quem, lobisomem? Quem é o lobisomem? O lobisomem da Universal, que há pouco clássico. Tempo o filme. O clássico. Ah, tá, tá. O clássico. Cara, é foda. Aquele porque... lobisomem sinistrão que tem também no Underworld, que é aquele negão sinistro que tem a voz das... absurdo. É foda. Licanthropos. Tá aí. Não, os lycans lá, aquele cara é sinistro. Então, tem o lobisomem do Benicio Del Toro, tem o lobisomem americano em Londres, tem o lobisomem do Underworld, negão. O lobisomem do Benicio Del Toro é ele acordando sem fazer a barba. Mas ele é punk, cara. Ele detona todo mundo, ele arranca pedaço e ele é imortal. E o lobisomem do Michael Jackson? Entra também, mas o lobisomem do Michael Jackson tem um olho torto, né? Ele tem tudo torto, eu acho. E vem cá, e o dentinho? Também. Claro, também é bom. O dentinho entra na pancadaria. Tem o lobo idiota lá, sem camisa, do Crepúsculo também? Mas não é lobisomem aquilo, não, né? Aquilo é o lobo gay. Lobo gay. É o lobisomo. Lobisomo é bom. Muito bom. Isso aí, pô, é pra caneca, cara. É, eu acho que vocês estão esquecendo, não sei se o que o Azaghal quis dizer quando falou dentinho, é o bicudo, né? Isso, bicudo. É, o dentinho era o menor. É, verdade. É. Ele virava assim, cadê o gordinho? Só queria comer o gordinho. O Azaghal sacaneou o Del Toro aí, mas o lobisomem do Benicio Del Toro, pra mim, é o mais fodão de todos esses aí que a gente falou. Que também espelha o lobisomem do Monster Squad. É o mesmo tipo de lobisomem do Monster Squad. Aquele que tinha aquela garotada aqui do Goonies. Tinha uma vampira Minion do Drácula que quando o cara dava uma flechada de madeira no coração dela, era tão gatinho, eu era apaixonado por ela. E era virgem, mas não era virgem, né? É um jovem, né? Eu fiquei boladíssimo quando matou ela, cara. Altas revelações da garotada. Ah, eu gostava, eu adorava esse filme, cara, quando era moleque. Esse filme é muito bom, cara, é sensacional. É maneiro. Pô, esse é um filme maneiro pra caramba, porque coloca vários monstros uns contra os outros, cara. É um crossover, é. Super crossover. Exatamente. Agora lembrei de um aí outro você, também. E aí você descobre que a sua irmã mais velha já não é mais virgem. Também tem isso. É verdade, porque a irmã mais velha foi ler a parada e não funcionou, não foi isso. Não funcionou porque tinha que ser a virgem. Aí teve que pegar a menininha. Aí foi aquele primeiro conceito, ah, mas eu achava que isso não contava. Aí o Bill Clinton também achava que não. Exatamente, foi aquele primeiro conceito, eu achava que contava. Aí o poder vai dizer que conta. Vocês não acham que lobisomem já deu? Sim, sim, sim. Já estamos deu. Esperando você. Não, estamos falando. Não, tô falando com um conceito geral. Lobisomem. O único que já deu, né? Nossa, bem apresentado. Depende, já tá o lobisomem. O lobisomem do Crepúsculo já deu. Isso é, essa. Nerdcast versus Rapadura Cast. Ih, esse aí é complexo também. Isso aí é complexo. Quem vai encarar? Jovem Nerd não vai botar panos quentes? É, Jovem Nerd tem que botar uns panos quentes. Porque o pessoal botou. Olha, né? Bora fazer um que tem dois play presentes aqui, porra. Nerdcast versus do Matando Robô Gigante. Mas tem que ter cast no nome, senão não dá pra fazer. Matando cast em robôs. Matando robôs cast. Matando Robocat, né? Robocat. Matando Robocat.